Voo 961, autorizado Guarulhos, 360, via Pesoluno 0 até Taubaté. Decolagem da Pistona 0, primeira curva direita, saída da Eole da Motiva. 120, decimal 8, controle, transponder 5163. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesoluno 0, Taubaté. Decolagem da Pista 10, curva direita, da Eole da Motiva. Controle 1208, aciona 5163, voo no 1161. Voo no 1161, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 61. Doutor de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Eco Tango Eco, a sua escuta e precisa chegar da ponte. Papa Romeu, Eco Tango Eco, bom dia, aciona identificação, autorizada a chegada da ponte, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. 4.000 no 015 na ponte, Eco Tango Eco. Papa Romeo, Eco Tango Eco, desça para 2000 pés. O ajuste no zero anomia, autorizada a final de efeito e reposta estabilizada. 2000, zero anomia, reposta estabilizada, Eco Tango Eco. estabilizado, Papa Romeo Eco Tango Eco. Papa Romeo Eco Tango Eco, chame a torre 11895. 11895, Eco Tango Eco. Torres Salvador, Papa Romeo Eco Tango Eco. Papa Romeo Eco Tango Eco, continua a aproximação, reporta visual com campo, baixado e travado, QNH no 015. Já baixado e travado, Eco Tango Eco. 7, reporta visual com campo. Reportarei, Eco Tango Eco. Visual com a pista, Eco Tango Eco. Eco Tango Eco, autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 7 nós. Eco Tango Eco. Papa Romeo Eco Tango Eco, Solos 35, libere a direita, Fox, Taxi V Alfa, Juliette, contorno Pátio Uno, Taxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chama para o cruzamento. Quebec, chamará para o cruzamento. Tem as condições da pista, por gentileza, Eco Tango Eco? Isso sim, senhor. 7 graus. Eco, autorizado cruzamento da 17, Papau, estaciona a frequência livre, bom dia.